Olha nós aí de novo, samba na boca do povo, um cantar sem preconceito, num clima perfeito pra amar. Nós queremos te ver sonhar, esse sonho vem com a gente, vem plantar nova semente, já traçada no destino, um samba, um novo hino e cantar. Vem, solta a voz do coração. Quem faz a força da união. E faz bem demais te ver sorrir. A felicidade é por aí. E os caminhos vão se perder. Cantamos mais uma vez, olha nós aí de